Eu quero que vocês recebam com muito carinho. Chega pra cá, Jorge Matheus! Aô, Jefferson! Mentira. Pra galera! E vamos por partes. Te falo o meu nome, você o seu. Que prazer te conhecer. Me fala mais de você. O que prefere fazer? Balada ou parque, você escolhe. Eu vou lá te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá e vamos ocupar o mesmo espaço. E vai chegando perto de mim. E quando faltar um centímetro, feche os olhos e deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar, deixa. E deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar. Aô, manda amor. Jorge Matheus. Vamos por partes. Eu falo meu nome, você o seu. Que prazer te conhecer. Me fala mais de você. O que prefere fazer? Balada ou parque, você escolhe. Eu vou lá te dar um beijo e um abraço. E eu vou lá e vamos ocupar o mesmo espaço. E vai chegando perto de mim. E quando faltar um centímetro, feche os olhos e deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar, deixa. Deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar. E vai chegando perto de mim. Quando faltar um centímetro, feche os olhos e deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar, deixa. Deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar. E vamos por partes. Te falo o meu nome, você o seu. Que prazer te conhecer. Que prazer conhecer Jorge Matheus. Valeu, irmão.